Em meio a tantas notícias ruins, em meio a um desafio que essa pandemia nos coloca, onde toda a humanidade fica impregnada por notícias de medo, de pavor, que a gente possa manter a nossa saúde mental, em especial nossa capacidade de sonhar. Sonhar, sim. Sonhar com um mundo melhor, com condições melhores, sonhar acordado, idealizar um futuro repleto de prosperidade, sim, porque a matéria, enquanto seres encarnados, nós precisamos progredir. Então, sonhar com fartura, trabalhar por ela, não é algo pecaminoso, pelo contrário. É algo que incentiva o progresso. Então, que a gente possa sonhar acordado, idealizar um mundo de paz, de prosperidade, de saúde, né? E nesse sonhar acordado, a gente já planta sementes para colher no futuro esse sonho realidade. Diria Walt Disney que se você pode sonhar, você pode fazer. Então, que a nossa capacidade de sonhar seja algo que nos estimule a realizar. Falaremos sobre sonhos sonhados à noite. Essa capacidade do ser humano de, enquanto dormindo, sonhar. Alguns pesadelos, é claro, ocorrem, mas o que é essa capacidade de sonhar? Por que nós, seres humanos, temos ela? Nós espíritas sabemos, a doutrina espírita nos ensina, que enquanto vigília, enquanto encarnados e acordados, temos uma impressão das coisas, né? Nosso olhar é limitado pela matéria. E à noite, quando o nosso espírito tem a real liberdade do corpo, traz consigo as impressões do mundo espiritual. Existem vários tipos de sonhos à noite, e é importante nós compreendermos eles porque é a linguagem que o ser humano traz do mundo espiritual e também do seu mundo inconsciente. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 339, que no momento de dormir, o sono é repouso do corpo, mas o espírito não tem a necessidade do repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta e goza das faculdades do espírito. Assim, é importante que elevemos o nosso pensamento no momento em que sentirmos a aproximação do sono. Recomendo o Evangelho que façamos um apelo aos conselhos dos bons espíritos, dos nossos familiares, aqueles que já se foram, do nosso anjo da guarda, que venham se reunir conosco no intervalo onde é concedido o nosso descanso do corpo e o nosso resgate das nossas missões aqui na Terra. Ele recomenda uma prece tão linda que compartilho. Façamos a seguinte prece. Minha alma vai se encontrar por um instante com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham e me ajudem com os seus conselhos. Meu anjo da guarda, fazei com que ao despertar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Assim, no momento de sonhar, no momento de dormir e sonhar, a gente vai ter esses encontros que nos beneficiarão e tornarão os nossos dias mais fortalecidos. Cabe também falar que a função do sono, lida por um cientista, é para regular as nossas emoções, os nossos próprios hormônios. Então, quando a gente tem um sono bom, um sonho bom, o nosso próprio organismo libera enzimas, né? Oxitocina, que é a enzima da felicidade, e faz aí trazer um bem-estar. Mas para ter todos esses sonhos bons e esse encontro salutar com espíritos, é importante que a gente faça uma higiene mental antes de dormir. Não nutra a nossa mente de informações tóxicas, celulares, notícias. Que a gente tenha antes de dormir o hábito da higiene mental, porque isso vai trazer um encontro mais profundo com o nosso ser e mais limpo com os nossos amigos, anjos e guias espirituais. Então, se a gente trouxer ao nosso espírito, aos nossos pensamentos, informações de medo, de revolta, de ódio ou informações, às vezes, nas redes sociais, sem qualquer outro fim, né? Apenas a gente vai se dispersar e vai perder esse momento precioso que é o sonhar à noite. Então, que a gente possa limpar a nossa mente, os nossos pensamentos antes de dormir, para que tenhamos esse encontro de uma forma mais benéfica. E assim, convido a todos para que a gente explore ainda mais essa capacidade de sonhar, sonhar acordados com dias melhores e sonhar à noite para que a gente tenha o aprendizado da espiritualidade, né? O que nos sonhos eles nos trazem são lições, são ferramentas para que a gente possa ter uma melhor performance aqui na vida, que a gente possa fazer enquanto encarnados aquilo que nos comprometemos no mundo espiritual. Fica o convite para essa prática e que os nossos sonhos sejam cada vez melhores.